ZYK 280, Rádio da Universidade, uma emissora da Universidade Pública. Quinteto em Ré menor para violão e quarteto de cordas de Luigi Boccherini. Zoltantocos violonista e o quarteto de cordas Danúbio. Movimentos Allegro Moderato, Cantabile, Minueto, Finale, Allegro Assai. Thank you. Thank you. Quinteto em Ré menor para violão e quarteto de cordas de Luigi Boccherini. Zoltan Tocos, violonista, e o quarteto de cordas Danúbio. Movimentos Allegro Moderato, Cantabile, Minueto, Finale, Allegro Assai. ZYK 280, Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Emistério, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil. Sinfonia em Dó Maior, de Jorge Bizet. Orquestra Nacional do Centro de Artes do Canadá, sob a direção de Eduardo Mata. Thank you. Thank you. Sinfonia em Dó Maior, de Georges Bizet. Orquestra Nacional do Centro de Artes do Canadá, sob a direção de Eduardo Mata. ZYK 280, Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. AM Mistério, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil. Topázio, Ouro sobre o Azul e Sarambeck, três peças para piano de Ernesto Nazaré. Ao piano, Yara Bez. Topázio, Ouro sobre o Azul e Sarambeque, três peças para piano de Ernesto Nazaré, ao piano Yara Bez. ZYK 280, Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Emistério, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil. Peças para violino solo de Flauzino Valle. Violinista Jerzy Milewski. Thank you. Peças para violino solo de Flauzino Valle. Violinista Jerzy Milewski. Universidade Notícia. Sua agenda de cursos, concursos e atividades culturais. O Núcleo de Fotografia da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação promove o curso de Fotografia Digital 2, que será realizado no período de 13 a 22 de outubro. O curso, destinado a pessoas com conhecimento básico em fotografia digital e que tenham interesse em aprofundar-se nesta linguagem. As aulas serão ministradas na Fabico, na Rua Ramiro Barcelos, número 2705. Mais informações pelo telefone 3308-5147 e no site fotografia.urgs.br. Acontece amanhã, dia 9, a palestra Os 42 anos da proposição da Escola de Lacan, com Antônio Quinet. Médico, psiquiatra, filósofo e dramaturgo, Quinet estudou na Escola de Lacan, na França, e é um dos poucos brasileiros que trabalha na relação entre psicanálise e teatro, dentro e fora do âmbito acadêmico. No evento serão lançados o livro A Estranheza da Psicanálise, A Escola de Lacan e Seus Analistas, e o DVD Oedipus, Filho de Laios. A atividade é promovida pela Associação Psicanalítica de Porto Alegre, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e pelo Laboratório de Pesquisa em Psicanálise, Arte e Política da Universidade. O encontro ocorre às 8 horas da noite na sede da APOA, na Rua Faria Santos, número 258. Telefone 3308-5149. Foram prorrogadas até o dia 15 as inscrições para a segunda edição do curso de especialização em Direito e Economia, promovido pela Faculdade de Direito. O curso tem duração de 360 horas-aula e é destinado a profissionais graduados das áreas de Direito, Economia, Ciências Contábeis, Filosofia e Ciências Humanas. O objetivo do curso é familiarizar os profissionais de nível superior com os princípios e conceitos básicos de análise econômica do direito. O início das aulas está previsto para o dia 25. Telefone para mais informações 3308-3322. O programa de pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional da Faculdade de Arquitetura está recebendo até o próximo dia 23 inscrições para a seleção dos cursos de mestrado e doutorado em Planejamento Urbano e Regional. O programa contempla 5 linhas de pesquisa: Cidade, Cultura e Política, Planejamento e Espaço Urbano e Regional, Sistemas Configuracionais Urbanos, Percepção e Análise do Espaço Urbano e Infraestrutura e Planejamento Urbano e Ambiental. Mais informações pelo telefone 3308-3145 ou pelo site urgs.br/propur. Universidade é Notícia, produção do Departamento de Jornalismo.